Boa noite. E nós vamos começar pedindo que a luz de Luiz, a luz de São Luiz Gonzaga ilumine a gente, porque nós vamos cantar, começar cantando a música do Luiz. Alô? Quando eu voltei do meu sertão, que se manga de janubado com meu fole prateado. Só de baixo 120, vou tão brindo bem juntinho com o nego empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de tabaco a rancharia, de salgueira a bandocó, Januário é o maior. E foi minha amiga que me falou, meio zangado, veja có. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tiroso que com ele, ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito quartos do teu pai. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tiroso que com ele, ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito quartos do teu pai. Respeita os oito quartos do teu pai. Respeita os oito quartos do teu pai. Respeita os oito quartos. Dizendo de tabaca, cacharia, de salgueira, babocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, veja có. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tiroso que com ele, ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita o teu baixo do teu pai. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tiroso que com ele, ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os outros baixos do teu pai. Respeita os outros baixos do teu pai. Respeita os outros baixos do teu pai. Respeita os outros baixos.